caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Expressões da Lusofonia. Há 3 semanas que não havia Expressões da Lusofonia. Há agora. E nós estamos então de volta ao fim destas 3 semanas para lhe trazer mais uma edição deste espaço radiofónico. É a primeira vez que estamos a falar consigo com a Antena Best aberta, se não estou em erro. Até vou conferir agora, que estou aqui a falar consigo. Irá certamente haver aqui algum som extra, algum teclado extra, porque foi de facto informação que não confirmei, que podia ter confirmado. Mas, precisamente, eu disse na altura que no dia a seguir iria abrir a Antena Best, mas não chegamos a falar consigo com a Antena Best aberta. Mas pronto, está aberta agora. E estamos então a falar consigo, estimado ouvinte, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, muito bem, a edição de hoje, bom, eu já há algum tempo falei aqui uma edição que iria ser dedicada à música, não necessariamente portuguesa, mas a locais onde Portugal já passou e já deixou a sua marca. Num lugar está mais visível do que noutros, mas pronto. Ora bem, nós hoje vamos dedicar a nossa emissão à música africana. É verdade. Será uma missão dedicada à música africana com uma surpresa no final. Também temos, como é habitual, neste espaço dedicado à lusofonia, temos, portanto, um espaço com as 5 notícias mais importantes da semana. Vamos conferir aqui os 5 acontecimentos que, no espaço lusófono, marcaram os últimos 7 dias. Mas isso é apenas para daqui a pouco. Para já, é tempo de notícia. Aliás, tempo de música, peço desculpa. Rosa de Amor é o tema que vamos ouvir já a seguir e que vai abrir esta edição do programa Expressões da Lusofonia. Banã! É ele que se segue, então, para abrir esta edição do Expressões da Lusofonia. Vamos continuar em África com Água do Bengo, cantada aqui por Bonga, Paulo Flores com Pai e ainda os do Ouro Negro, uma relíquia de 1962. O tema chama-se Cedralia. São as 4 primeiras desta tarde de domingo, dia 17 de julho de 2011, uma tarde que eu espero que esteja a ser sinceramente do seu inteiro agrado e que tudo lhe corra pelo melhor. Vamos à música então, vamos começar com uma Rosa de Amor, a voz de Banã. Mocidade, bofunha sonho de amor, já flabuco sinceridade na jardim de minha vida, ou minha flor preferida. Flor de boa mocidade, boa folha sonho de amor, já flabuco sem seriedade na jardim de minha vida, ou minha flor preferida. Janfaguia, na minha deserto, na noite escura de minha vida, me diz amor de amor. Mata minha sede com o beijo, iluminando com o olhar, perfumando com o amor. Janfaguia, na minha deserto, na noite escura de minha vida, na desamor de minha amor. Mata minha sede com o beijo, iluminando com o olhar, perfumando com o amor. Rosa de amor, botei um aroma ideal, um perfume fatal e um beijo que tá seduzindo. Rosa de amor, botei um aroma ideal, um perfume fatal. E um beijo que tá sendo assim. Cachito, agitando a tradição. A juventude bebe a água sem saber das glórias do jacaré e da força do lugar. Ora, chuva, chuva, chuva, consuma, mas levanta. Ora, chuva, chuva, chuva, o rio não vai secar. Ora, chuva, chuva, chuva, consuma, mas levanta. Ora, chuva, chuva, chuva, o rio não vai secar. Na memória desse povo, quem bebe mata a sede e desfruta a vibração. Água do vento tem cheiro, tem sabor, tem um travo de magia antes de você beber. Ora, chuva, chuva, chuva, consuma mais devagar. Ora, chuva, chuva, chuva, o rio não vai secar. Ora, chuva, chuva, chuva, consuma mais devagar. Que está no meu coração. Eu vengo a criar história, agitando a tradição. A juventude bebe a água sem saber da história do jacaré e da força do lugar. Ora, chuva, chuva, chuva, consuma, mas debata. Ora, chuva, chuva, chuva, o rio não vai secar. Ora, chuva, chuva, chuva, consuma, mas debata. Ora, chuva, chuva, chuva, o rio não vai secar. Ora, chuva, chuva, chuva, consuma mais devagar. Ora, chuva, chuva, chuva, o rio não vai secar. Ora, chuva, chuva, chuva, consuma mais devagar. Ora, chuva, chuva, chuva, o rio não vai secar. Canal 2 da Antena Web. Mas que eu tenha teu sorriso e o teu abraço é o que preciso, que preciso. Por mais que eu cresça, por mais que eu viva, por mais que eu saiba, por mais que eu sinta, por mais amores são tuas mãos já calejadas, meu carinho, meu carinho. Por mais que o tempo queira passar, por mais que o fim teima em chegar, o meu carinho pra teu conforto, o meu abraço, se precisar. Pode ser que por ti eu consiga ser mais firme, mais forte, mais eu. Sempre soube que tu me amavas, mesmo quando tu não estavas. Sempre foste o meu maior herói. Tantas bolas por jogar, quantos abraços por dar, meu pai. Tantas farpas no caminho, quanto amor, quanto carinho, tantas lembranças jaídas, quantas emoções escondidas, quantos sonhos, velho amigo, repartiste só comigo. Queira, eu não consigo evitar, eu não consigo evitar o teu cansaço, o teu cansaço, o teu andar devagar, mais devagar. Marcas no peito e a tua voz enrouquecida dessa vida. Por mais batalha pra quem eu cante, por mais sucesso, por mais amigos, por mais aplauso, por teu sorriso e o teu abraço, é o que preciso, que preciso, que preciso. Por mais que eu cresça, por mais que eu viva, por mais que eu saiba, por mais que eu sinta, por mais amores são tuas mãos já calejadas, meu carinho, meu carinho. Por mais que o tempo queira passar, por mais que o fim teima em chegar, do meu carinho pra teu conforto, o meu abraço, se precisar. Santa Maria nos acompanha com a providência só do bacalhau. Ficar sabendo que o gato dos invejados roubou o bacalhau na alfândega para mamar mais os seus amigos. Ué, ué, lê, lê, lê, ué, lê, lê, lê, ué, lê, lê, lê, ué, adeus, Cidralia. Ué. Santana. Vai ter de tudo neste Expressões da Lusofonia. Vamos ter semba, vamos ter kuduro, vamos ter de tudo nesta edição das Expressões da Lusofonia. Também vamos ter uma surpresa no final e também vamos ter notícias daqui a pouco. Mas para já é tempo de virmos mais música, mais relíquias. Por amor, a música do cantor angolano, creio eu, Tosse Medo. Ainda para ouvir também Aguenta Meu Coração, dos portugueses Irmãos Verdade, embora tenham nacionalidades diferentes, mas são um grupo, podemos considerar que português, ou reside aqui em Portugal. Os Irmãos Verdade trazem-nos Aguenta Coração, que é um tema que tem imensas semelhanças com o tema Yolanda. Eu posso quase dizer que é uma adaptação, o Yolanda que é uma adaptação deste tema. Este tema que foi lançado no álbum, este Aguenta Meu Coração, que foi lançado no álbum Só Mais Um Beijo, dos Irmãos Verdade. Bom, eu há pouco não disse, mas também é verdade que eu esqueci-me de facto de lhe dizer porque também o motivo desta edição de ser dedicada à música africana. Recentemente, à Rádio Antena Web chegou mais um extenso arquivo de música africana, portanto, mais material novo. Praticamente tudo o que irá ouvir aqui é coisas que nós não tínhamos até agora. E, portanto, vamos ter aqui novos temas, digamos, para nós. São novos temas para nós, não é? Vamos divulgar aqui novos discos que nos chegaram, alguns LPs. Portanto, novo material com música africana. E por isso decidi dedicar esta edição de Expressões da Lusofonia à música africana. Dizia eu que iríamos ouvir Tosse Medo com Por Amor, dos Irmãos Verdade com Aguenta Meu Coração. Digo-vos também que vamos ouvir Povoação Velha de Bau e o projeto Semba no Pé. Ora, este projeto sempre no back, que nos vai trazer aqui uma música muito bem disposta. E é então com eles que vamos seguindo nesta edição, com todos eles. Daqui a pouco trago-lhe notícias, as 5 notícias mais importantes da semana no espaço lusófono. Antes só de tocar aqui a música do Tosse Medo, eu quero enviar para todos aqueles que nos ouvem, através do Canal 2, um forte abraço e agradecer-vos pela vossa companhia. Sejam portugueses, por exemplo, a residir, porque não, em Timor, sejam timorenses a residir, até porque não, no Japão, no Quénia, enfim, todos aqueles que falam português ou que ouvem português, então para vocês um grande abraço e sejam muito bem-vindos aos Pressões da Lusofonia. Vamos então à música, começo, como disse, com um Tosse Medo. Atenção, porque daqui a pouco chegam as 5 notícias mais importantes da semana. Por amor, nós é capaz de tudo. Que tem nada que te aparou. Esse eu deixo com o coração de mal. Gente. Na luta, amado, que se usa a palavra. Espero, só quero.

É show, tema de Projeto Simba no Pé. E agora é tempo de notícias. Vamos começar por aquela que está a alarmar o mundo, sobretudo o mundo africano. Aqui vou fazer uma espécie de exceção e já vai perceber porquê. Bom, há uma região na África que é designada como o Chifre de África. E que engloba alguns países. Por exemplo, Etiópia e Quénia, onde há muitos portugueses. Bem, estes dois países estão a sofrer uma falta de precipitação, que é uma coisa assustadora. E neste momento, segundo vai avançando a ONU e a área especializada na proteção de crianças, enfim, na proteção infantil e no desenvolvimento infantil da Organização das Nações Unidas, há cerca de 500 mil de crianças em risco de perder a vida. Elas estão, aliás, no total há cerca de 2 milhões de crianças, mas há 500 mil de crianças com uma subnutrição severa. É a informação que vai sendo avançada e que nós podemos ler aqui há alguns instantes. É chocante depararmos com essa realidade à qual ninguém está livre, até porque se porventura deixar de chover aqui em Portugal, vai acontecer mais ou menos o mesmo. Não é por ser África, é porque não chove há muito tempo e o que assusta mais é que não há previsão de chuva. Para os próximos meses, não há previsão de chuva. E vocês já viram, nem é preciso ir tão longe. Aqui há uns tempos, nós tivemos uma seca no Alentejo, uma seca que não durou assim tanto tempo quanto isso. Durou algumas semanas, dois ou três meses. Agora imaginem quando esta crise promete alongar-se para lá de um ano. É assustador, não é? E depois é assim, não é só para uma região, é para um país inteiro. Ou neste caso para um grupo de países. A Quénia, a Etiópia e a Somália. E a Somália é o país que está pior também. Embora aqui não residam tantos portugueses. E também por isso não faço tanto enfoque aqui. Mas a verdade é que também existem lá alguns falantes da língua portuguesa. E é uma situação preocupante. Porque estes países estavam num momento ótimo, porque estavam a conseguir se desenvolver, sobretudo o Quénia, estava a conseguir se desenvolver, e de repente vem esta crise que pode dar todo o trabalho por terra, dependendo agora de como é que vai ficar a crise humanitária, como é que vai ficar a crise sanitária, como é que vai ficar, quais serão as condições de vida que os residentes, que os habitantes nestes países irão ter depois de passar a seca, porque ela há de passar, como é lógico, mas depois dela passar, como é que elas vão sobreviver, que condições, o que é que vão ter, que tecnologias, que apoio, que comida, tudo, o que é que vão ter, não é? É claro que no espírito da tecnologia é uma coisa dispensável, não é? Porque as necessidades são outras, mas a verdade é que a tecnologia é a evolução e permite-nos uma outra qualidade de vida. No Quénia e na Etiópia, sobretudo, estavam a fazer-se alguns progressos. Aqui agora a questão é o que é que irá acontecer e por quanto tempo mais é que se irá prolongar esta crise, esta falta de chuva. Bom, não posso dizer-me nada porque não sei, não quero dar a mim saber, não é? Mas a verdade é que já estão a ser dispensados fundos de milhões de euros para estes países. 60 milhões de euros para nós é muito. Agora imaginem para quem reside nestes países, que é muito mais do que muito para eles. Mas vão ser disponibilizadas mais verbas. Vão ser mais verbas disponibilizadas para que se possa ajudar estas pessoas que residem em todos estes países. E eu recordo também, há muitos falantes da língua portuguesa. Há pouco disse muitos portugueses no Quénia e também na Etiópia. É o facto, mas não foi por mal, foi mesmo porque de facto é habitualmente aqui em Portugal é assim que se fala, é nos portugueses. Mas neste caso, não é só isso. Há muitos falantes da língua portuguesa nestes países e neste chifre de África. Também por isso eu faço referência, apesar de não ser um país de expressão portuguesa, mas eu faço referência pelos países de expressão portuguesa representados, digamos assim, pelos seus imigrantes nestes países. Bom, por cá Portugal mais calmo, embora que os resultados, as notícias também não são muito boas. Vamos começar pelos exames nacionais. Exames nacionais, 60% dos alunos que no 9º ano foram a exame da disciplina de matemática chumbaram. É verdade que nem todos os 60% de alunos que chumbaram no exame chumbaram na disciplina, porque o mesmo exame só conta 30% da nota. Ou seja, que o exame pode não ser suficiente para passar, pode não ser suficiente para reprovar. Mas no exame, e assim em termos brutos, 60% dos alunos reprovaram. E ainda foram 95 mil, o que é um número assustador porque é o pior resultado de sempre em Portugal, no que toca a este escalão. Igualmente mau é também o número de alunos que reprovaram a disciplina de português. É menos, 44%, mas também seria muito mal se fosse 60%. Mas, enfim, ainda assim é um número assustador. 44% dos alunos de 9º ano, atenção, não passam ao exame de português. Bem, é preocupante. Mas, enfim, bom, Super Bock, Super Rock, Festival Marés Vivas, Ótimos Alive. Assim, em pouco tempo, realizaram-se 3 grandes concertos, mais a Delta Tejo também, mas a Delta Tejo já é da tua semana. O Ótimos Alive também. Mas, enfim, realmente na passada semana não houve programa, portanto... Bom, festivais de verão, muita coisa, muitos grupos, muita música e ficou também marcado o regresso do cantor, aliás, do cantor não, do músico português Zé Pedro à atividade, que faz parte do grupo Chutes e Pontapés, voltou então assim à atividade plena no Chutes e Pontapés. Depois de uma altura mais conturbada, com a sua saúde, está de regresso e em grande. Pois muito bem. Ora, é também uma das notícias que marcou a semana, de facto, porque foi o regresso de um grande músico português à atividade, não é? Mas, amanhã vai ter lugar no Cinema São Jorge, portanto, em Lisboa, uma iniciativa que dá pelo nome de Lisboa Amanhece. Esta iniciativa tem como um grande incentivo e uma grande base a promoção da língua portuguesa. Não apenas de Portugal, nem da cultura portuguesa, mas da língua portuguesa e do espaço lusófono. Este evento vai acontecer amanhã, entre as 18 e as 24 horas. O programa Lisboa Amanhece irá ter concertos, irá ter um debate, irá ter também a exibição de um documentário, a língua portuguesa, a R-Evolução. Portanto, será amanhã um grande evento, aliás, irá realizar amanhã um grande evento em prol da cultura e da língua lusófona. Como disse, este evento vai realizar-se então amanhã, por volta das 18 horas, no Cinema São Jorge. Por volta das 18 horas e prolonga-se até às 24. O evento vai contar naturalmente com vários nomes do espaço lusófono, não apenas portugueses, vão chegar grupos para atuar de Moçambique, de Portugal, aqui que lá está, com maior incidência, não é? Do Brasil, enfim, vamos ter um pouco de tudo neste Lisboa Amanhece, um evento que vai contar também com o lançamento de uma NetLabel, uma editora, no fundo internet, não é? E esta editora, esta NetLabel, ela tem uma... enfim, terá uma intervenção naturalmente maior sobre a música e também irá ser lançado um CD com músicas das bandas, e não só, mas de algumas bandas que também estarão amanhã nesse Lisboa Amanhece. É um evento que vai acontecer aqui em Portugal e que tem, digamos, o avalo, o incentivo, o trabalho da Restart. Bom, vamos, também quero dizer, antes de passarmos à música, já me ia deixando para levar pela música, vamos deixar aqui uma outra informação, neste caso, vamos até São Tomé e Príncipe, para lhe dizer que estão hoje a realizar-se, e em breve, creio até que já fecharam, as urnas para a votação. Há 10 presidentes, aliás, há 10 candidatos à presidência de Santo Meio Príncipe. O presidente cessante não pode recandidatar-se, porque já teve dois mandatos, cada um de 5 anos, e segundo manda a Constituição santomense, não se pode candidatar mais do que 2 vezes. Pronto, e portanto hoje vai ser um dia em que alguma coisa vai mudar obrigatoriamente em Santo Meio Príncipe. Neste caso, haverá então um novo Presidente da República santomense a dirigir o país. Há cerca de 192 mil eleitores que hoje deverão aceder em massa às urnas. É pelo menos isso o que se espera. 5 notícias, 5 acontecimentos que estão dados para esta semana. Vamos agora voltar à música. Vamos agora ouvir Ângelo Boss e Kalumba Mushima, música que vamos então ouvir nos próximos minutos, como disse, de Ângelo Boss. Vamos também ficar com os Kizos e Princesa Rita, uma música interessante e bastante antiga. É um tema que eu, por acaso, confesso que gosto bastante. Chegou também aqui há pouco tempo, mas chegou e eu gostei de ouvir. Vamos ficar também com os Versáteis e o tema Uga Uga. E ainda Mamborro. Aliás, Mamborro, se não estiver correto. A música é dos Angola N7. Estas são as próximas 4 músicas que vamos ouvir. E atenção, porque estamos muito perto. Muito perto de saber qual a surpresa que tenho para vocês nestas expressões da lusofonia. Para já, é tempo de ouvirmos Kalumba Mushima, de Ângelo Boss. Sinto amor nas tuas lágrimas. Ainda vejo que gostas de mim. Pela expressão do teu rosto, amor, te juro, fidelidade, respeito e muito carinho. A melodia do som da tua voz, dizendo baixinho, meu amor, desperta. Teu beijo quente, massagem da minha vida. É a razão pela qual te amo tanto. Longe de ti, minha vida é um tormento. Longe de ti, fico sem paz e não aguento. Irei para todo lado sempre contigo. Amor presente é bem melhor do que ausente. Longe de ti, minha vida é um tormento. Longe de ti, fico sem paz e não aguento. Irei para todo lado sempre contigo. Amor presente é bem melhor do que ausente. Irei para todo lado sempre contigo. Amor presente é bem melhor do que ausente. Thank you. Minha vida é um tormento, longe de ti fico sem paz e não aguento. Irei pra todo lado sempre contigo, amor presente é bem melhor do que ausente. Irei pra todo lado sempre contigo, amor presente é bem melhor. Mushima, Kamba Mushima, Mushima, Kamba Mushima, Mushima, Kamba Mushima, Mushima, Kamba Mushima. Nunca deixes só a Kalumba que amas. Novo conselho, meu irmão. Mushima, Kamba Mushima, Mushima, Kamba Mushima. Te amo de milhões, Mushima, Kamba Mushima. Sem ti não sou ninguém, Mushima, Kamba Mushima, Mushima. Longe de ti, a minha vida é um tormento, Mushima. Kamba Mushima, Kalumba, Kamba Mushima, Kamba Mushima. Uevo. Yeah! Pela rua, as crianças berram. Olha aquele que vem aí, é o mamborró das garotas. Ando passo pela rua, as crianças berram. Olha aquele que vem aí, é o mamborró do carimpo. Não, é do pong, não, é do show, não, é do night, não, é do lodo. E eu, feliz como sou. Feliz como sou. Quando estou em palco faço minha gente dançar. Quando estou em palco faço minha gente dançar. Mamãe dança, papai dança, todo mundo dança, as crianças dançam. Todo mundo dança, as crianças dançam. Não me pega na traseira, não me pisco o olho, não me carrega de lado, não me pega na traseira. Na madrugada chega, até na madrugada chega. Sigo. Música. aquele que vem aí. Eu mamborro das garotas quando passo pela rua, as crianças berram. Olha aquele que vem aí. Eu mamborro do carinho. Não, é do ponto, não. É do show, não. É do lodo, não. É do Nike. E eu feliz com o som. Feliz como sou. Quando tenho pouco, faço minha gente dançar. Quando tenho pouco, faço minha gente dançar. Mamãe dança, papai dança, as crianças dançam, todo mundo dança. Minha gente dança, todo mundo dança. Uma pega na traseira, uma pisco o olho, uma carrega de lado, uma pisco o olho, mamborro. Assim, na madrugada chega. Assim, na madrugada chega. Assim, na madrugada chega. Assim, na madrugada chega. Angola N7 com Mamborro. Acabamos de ouvir este tema ao vivo. Agora vamos chegar com Kimbumbia Proletário. Aliás, Kimbumbia Proletário, se não está correto. Depois vamos chegar com Partir o Braço, de Yuri da Cunha, um dos grandes nomes da música africana de expressão portuguesa. Filipe Monteiro com Tempestade. E depois eu tenho mesmo que trazer isto. É um kuduro que é aqui interpretado pelo Gasolina. Bem, este kuduro, bom, só vos digo uma coisa: é um espetáculo, muita energia, muita vivacidade, muita onda e a referência a alguns nomes que também passaram por cá hoje. Especialmente o Tosse Medo e o Filipe Monteiro são os que me ocorrem agora. O Filipe Monteiro ainda vai passar, mas pronto, será o tema, será o intérprete que irá, ou que terá acabado de escutar o estimado ouvinte logo antes de Gasolina. Este kuduro chama-se Tá Doce. É um kuduro com muita energia. Aliás, como são todos os kuduros, não é? Mas eu gosto, confesso que sou um bocadinho crítico em relação aos kuduros, um bocadinho tal como sou em relação ao hip hop, mas confesso, por acaso, este kuduro é muito bom, é muito bom. Vale a pena ouvir e deixo-lhe depois o convite, até por um motivo muito simples. Depois de Tá Doce de Gasolina, vamos ficar com a surpresa que tenho para vocês para o final deste programa. Sunganda kacho fongi tio chachuke Mulu anda kato kile wawene Mayumba yubu kwanza waweko amama Baki mukoli watoku nganda kawechele Kengele gondu misunganda kacho fongi tio chachuke Mulu anda kato kile waweko Mayumba yubu kwanza wawene amama Baki mukoli watoku Mwaweko mwenyu wa mio Kisola kia mio wa imu ya Mama lielo mboka ndekele me Michelle na mbunda we sumbu telilene Kusupeta Michelle na e Peke ye iwe tipuyuli ila woma e Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh não se mete em problemas à toa, meu irmão. Há cuecas que não te servem, não procura problema. Pergunta ao Mambarroso ou amigo Sidonio. Eu já tive mulher da Uela, já tive mulher da Lunda, já tive mulher do Vigiuaué. Já tive mulher do Ambo, mulher de Malange, já tive do Kwanza Sule também. Mas a que mexeu comigo foi mesmo a de Luanda, a que me partiu o braço. Me pediu um telefone, essas saias do Brasil. Tudo O que era doce já se acabou. Classe. Ora bem, ouvintes, chegou o momento de revelar a surpresa que tinha para vocês no princípio do programa. Ou melhor, que tenho vindo a dizer desde o princípio do programa. Então é assim, eu há uns tempos falei de que iríamos ter aqui uma emissão especial sobre, portanto, por locais onde Portugal teve a sua presença. Não é? Músicas não necessariamente cantadas em português, mas onde se sente a lusofonia. Por alguns motivos, por vários motivos, isso acabou por não ser possível. Foi-se adiando depois, pronto. Mas para a semana será sem falta, a não ser que surja algo imprevisto. Para a semana será sem falta esta edição, então, dedicada durante 120 minutos a essas músicas, a esses sons. Bem, nós vamos aqui ter um bocadinho de tudo. Vamos andar por África, vamos andar pela Ásia, pela Europa, ou seja, por Portugal, pelo Brasil, enfim. Vamos andar por todos os países, por todos os continentes, por vários países. E então, agora eu vou-vos deixar o seguinte. Para já vamos ficar com um pouco daquilo que irá ouvir do Brasil. A morte e a ressurreição do boi. É como se chama esta peça que vamos ouvir. Peça musical, atenção. Que vamos aqui ouvir. Vão aqui ouvir... uma música diferente, uma intervenção diferente, enfim, elas são gravadas ao natural. Quando a recolha foi feita, foi essa a questão e essa a ideia de que fossem gravadas naturalmente, sem, como se não fossem estúdio. E por isso, então, vamos ouvir esta demonstração daquilo que poderá ouvir na próxima semana referente ao Brasil. Thank you. estilo, fazer cozinha. Aê, aê, passa meu amor. Aê, aê, trabalhou muito, né? É, eu quero ver fazer seu trabalho agora. Mostre a massa para o pessoal ver e comer. Eu vou fazer agora. Vamos embora. Nós estamos com fome, o povo está com fome. Tem que comer, tomar um cafezinho com pão. Quer bolacha, né? Bolacha é fácil. Bolacha é galão Maria, né? Bolacha agora. E agora? Vamos embora, né? Já vai dormir no meu sono queimado. Já vai dormir no meu sono queimado. Acorde, meu besta, acorde, pagou minha regalia. Acorde, meu besta, acorde, pagou minha regalia. A mulher do meu padeiro, meu aluno do padeirinho, todo melado de massa, tem a dor do coitadinho, todo melado de massa, tem a dor do coitadinho, madeira. Vamos plantar o oi? Bora. A macia acabou? A macia acabou, a macia acabou, o pão acabou, feito. Todo mundo já comeu. Já comeu, cheira a barriga já, você vê? Cheira a barriga já? Agora vamos levantar o gosto. É, não tem minha mão aqui. Levantar, meu boi, não querás morrer. Levantar, meu boi. Agora vamos viajar até Santo Tomé e Príncipe. Ainda hoje falei neste lindíssimo país. Ainda hoje falei neste bonito território africano. Vamos aqui ouvir um bocadinho daquilo que também irá poder ficar a saber sobre, não só sobre Santo Tomé e Príncipe, mas acima de tudo sobre África. Sons que irá ouvir provenientes deste continente que tem o maior número de países que falam português. África. O que hoje vemos aqui é um excerto, é uma música, uma intervenção musical de Santo Tomé e Príncipe. Música. Quem é Vossa Excelência? Me chamo Príncipe Dom Carlotto, único e legítimo herdeiro da coroa imperial. O senhor que é o Príncipe Dom Carlotto, único e legítimo herdeiro da coroa imperial? Pois bem, estamos cá prepositadamente por sua causa. Por a minha causa, o que o senhor deseja de mim? Nós estamos cá por ordem do seu pai. Ele depois dirá o seu destino. Ai, que triste sorte dia de uso para mim. Quem provoca um homem de bem faz a guerra. O seu filho a fim de vida. Com que grande paixão estáis vossa real majestade. E pela falsa informações que de mim encontrarão, dirão com grande facilidade. Porque filho de tal homem de tal direções, não deve sujar o nome em caso de tal traição. Por a vida da minha amada, que se tão grande desonor, de não castigar com ligura. Que me serei com ele, padre, não podia julgar. Não vos querei desculpar, pois que tenho tanta culpa. Se o mundo vos desculpa, eu não vos hei de desculpar. E portanto, mando logo que esteja exposta a recado, até ser determinado por conselho do meu povo, se sou livre ou condenado. Mando que seja levado à minha grande fortaleza e de lá esteja esguardado sem homem de Estado, até essa minha sentença. Contar-lhe o passado a quem está aqui mandado. Seguro-lhe a idade e eu torno a firmar. Senhor Ministro da Justiça. Sua Real Majestade. Lavra a seguinte sentença contra o crime praticado pelo Príncipe Dom Carlotto, a que está agora mal, não é para conseguir. Perfeitamente. Querido amigo Príncipe. Querido Senhor Ministro. Com muita mágoa, eu peço licença para o desarmar. Faço isso por impostões da lei em instruções superiores. Isso não tem nada, Senhor Ministro, mas a Vossa Excelência está a cumprir a ordem dada pela autoridade deste império que é o meu próprio pai. O Príncipe Dom Carlotto, ao cometer o crime de que é acusado, servimos de um expediente tão vil e tão miserável que não só a desonra como lança, como também um prestígio muito grande sobre o nosso império. Considerando que Infante Valdivinos era um fidalgo muito considerado e respeitador do país, pelas suas amplas virtudes valiosos serviços prestados a este império, considerando ainda que a perda deste grande homem pode considerar-se uma perda nacional. Tendo em vista o castigo aplicar o assassino, deve ser de tal forma rigoroso, para que o mundo saiba que nos merece respeito e integridade pessoal de nosso cidadão. Considerando que é de muita mais importância tomarmos medidas necessárias, a recuperação e o prestígio que o crime do príncipe pretende comprometer. Mais uma vez, em nome da justiça, o prestígio em defesa do nosso império e em honra do nosso imperador, e ainda a obediência ao ditame da mesma consciência e o decreto. Nos termos dos artigos 34, 34.345, 6.348, números 3º, 4º e 8º, do artigo 68, conjugados com a linha B, parágrafo 5º do artigo 1088 do Código da Justiça, Tribunal em pleno vigor, sentença da morte contra o Príncipe Dom Carlotto Solteiro, de 21 anos de idade, filho de Suas Majestades, governantes deste império. Devendo o arguido indemnizar a família da vítima, todos os prejuízos morais e materiais causados, cujo valor será fixado por uma comissão nomeada oportunamente. Está fixe. Senhor Ministro da Justiça, lamento-me sinceramente que seja o senhor destino das vezes, formado no mais atendido deste império. a proferir uma sentença dessa. Eu confesso que essa sentença é uma pura vergonha para isso. Em que país, mesmo naqui, onde a situação ainda não chegou, já viste o senhor a sentenciar-se alguém sem ser ouvido? O senhor a proferir a sua sentença deu-me uma sensação. E que temos votado aquela época em que os homens tinham as casas em caverna por estar apenas olha a mesa para casa mais. Senhor ministro da Justiça, eu, o príncipe Dom Carlos, único legítimo herdeiro da coroa imperial, não aceito essa condenação. Por ser contado a prisão, por ser presidente. E se for recusado o sangue que eu botar, não será sangue do assassino, mas sim de um homem que é a justiça de um homem todo mais. Sua Real Majestade, conforme a determinação da Vossa Excelência nos termos da disposição legais, decretei a sentença da morte contra o príncipe Dom Carlotto, em virtude de ter assassinado o Valdivino, sobre o excelentrivo senhor Marquês de Manto. E este, por sua vez, não concorda com a condenação e pediu autorização para recorrer dela. A minha opinião é que se defira ao pedido para que não vá supor a sua alteza que a preparo levar para condenar injustamente. Eu peço, portanto, que seja diferida a pretensão da sua alteza ao príncipe Dom Carlotto. Concordo. Ele que constitua imediatamente o seu defensor. Claro, também de Portugal, é também algo que vamos aqui ouvir, não apenas música, vamos ouvir um pouco de tudo, vamos ouvir acima de tudo cultura, não só portuguesa, mas também portuguesa. E vamos então fechar com uma música pelo nome de Tirana, de São Jorge, lindíssima ilha dos Açores, e é então com esta Tirana que eu me despeço. Desejo-lhe a continuação de uma ótima tarde. Já a seguir chega mais um Tempo de Teatro aqui na Renata Antena Web, e, ou melhor, neste caso no Canal 2, e voltamos então a encontrar-nos na próxima semana a partir das 5 da tarde. Fique bem, estimado ouvinte, e até de hoje, 8 dias. A Tirana. é bem cheio. Oh, sim, é bem cheio. Oh, sim, é bem cheio. Foi a primeira facada que eu no meu coração dei. Foi a primeira facada. Foi a primeira facada. Foi a primeira facada que eu no meu coração dei. É que os meus amores estão.